Este ambiente está fantástico, realmente isto é uma prova que a doença não tem que ser tristeza, portanto, a doença, na doença também pode haver alegria. Na Oliveira do Hospital, a todos vós, oliveirenses, pela solidariedade, pelo envolvimento, pelo apoio, essenciais para que se realizasse esta nossa atividade. Muito obrigada a todos e desfrutem o resto do dia. Obrigada.